gente no Lalaiá do Sereno. Se vai! Você partiu, sumiu da minha vida, me deixou sem razão, feriu meu coração, como eu chorei, ai ai, como eu chorei, ai ai. E eu fiquei sozinho, pedindo pra voltar, você não quis saber, pediu pra eu te esquecer, como eu chorei, ai ai, como eu chorei, ai ai. E agora, o jogo virou, embora, pelo meu amor, tô fora, parei com você, não quero mais amar. Se liga, deixa eu viver minha vida, cicatrizou a ferida, cansei de sofrer, meu negócio é zoar. Bem que eu te avisei pra não fazer jogo comigo, com o meu coração não era pra você brincar. Meu amor, eu falei, agora vai ter um castigo, me espera sentada que até você vai se cansar. Bem que eu te avisei pra não fazer jogo comigo, com o meu coração. Você vai se cansar. Vem no Lalaiá. Sozinho, pedindo pra voltar, você não quis saber, pediu pra eu te esquecer, como eu chorei, ai ai, como eu chorei, ai ai. E agora, o jogo virou, embora, pelo meu amor, tô fora, parei com você, não quero mais amar. Se liga, deixa eu viver minha vida, cicatrizou a ferida, cansei de sofrer, meu negócio é zoar. Bem que eu te avisei, pra não fazer jogo comigo, com o meu coração não era pra você brincar. Meu amor, eu falei, agora vai ter um castigo, me espera sentada que até você vai. E quem sabe bate na palma da mão, vem, canta com a gente. Eu te avisei, quem avisa, amigo? Meu amor, eu falei, agora vai ter um castigo, me espera sentada que até você vai se cansar. Vem com a gente, vai! Simbora, moçada! Com o meu coração não era pra você brincar. Meu amor, eu falei, agora vai ter um castigo, me espera sentada que até você vai se cansar. Vem, Lalaiá do Sereno! Você vai se cansar.